всех нас грешил, то есть он кого-то поднимал, но вы все видите. Bom dia, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 2, 0 grau, 0, 7, marcha. Frente, pouso, visão, 0, 1, 5, 9, 2. Só é posto estabilizado. 2022, é posto estabilizado, 3, 0, 3, 5, 2, 0. Santo e sobre dois horas chame torre 118 decimal 9. 225, liga, seja. Tá 3520, boa, continua a aproximação, baixo que está livre. Ajuste no 08. Sala de 2000, na minha escuta, libera a direita, autorizando o táxi de Alfa e Juliette, portão 7. Alfa e Juliette, portão 7, portão 7. 0 autorizado, pouso, pistão no 0, vento no 3, 0 grau, 0, 7 nós. Livre pouso no 0, 3, 5, 8, 0. 8812. Controle Salvador, sem identificação do seu via chegada. Bom, é de um para o meio de voo, 050, ajusta o metrô 0018. Bom, Salvador, muito bom dia. É o voo 9025. Sim, te dá informação ética. Voo 9025. Bom dia, pronto, cópia. Afirmativo, prossiga. Voo 9025, autorizado, Vitória. Via Whisky 33, após conforme rota, nível 240. Decola da 10, primeira curva à direita. Saída São João, transição Coral, aciona 5437, controle 120, decimal, então. Começado pela Vitória, de acordo com a rota do plano, pela Whisky 33. O nível autorizado é 240, decolando da 10 com curva à direita. Perfil São João, transição Coral. O seu ponto é 5437, o controle 10018, o 9025. O 9025, quanto já muito correto? Na posição 12, reporte para o futebol de funcionamento. Nessa reportagem do futebol de funcionamento, 12, bom, 9025. Controle 152, controle Salvador, sem identificação do seu via chegada. Bom, né, de 1, 4 meses de voo, 060. Ajuste ao plano, 310, 18. 192, está autorizado a final do procedimento ILS. Estou puxando zero, deixa para 267, alternativa 192, é contestabilizado. Negativo, autorizado IDS, IDS para 2.082, para mais acessado. Saída por Canjão, Caju, aciona 5435.31209. Para 317, altimetrão 0018. 192 autorizado, se tiver ficando a meta postar. Cancelada a restrição do nível na posição 4, 8, 8, 2, deixa para 2, 3, está autorizado a final do patrulhamento da LFC. Se não houver uma resposta, é melhor. Número 2, respeito à guarda. Aguarda. Receptor, organizador, 182. 182, 182, 182, 182. 285, aliás. Autorizado pouso, puxão 90, vento 90, 0079. Virante, autorizado pouso 90, gol 90, 182. Se eu tenho um ponto de espera da pista na 0, via Pátio 1 Índia. No ponto de espera, reporte pronto. Ajuste na 018. Pátio 1, zero ponto de espera, reporta pronto. 018. 1902, 5, 40 de solo. Assim que o voo da companhia livrar, retaguarda, inicia e enche o táxi. Positivo, recordando a condição do solo. Assim que livrar, vai iniciar. 1905. 2, sala 51, na minha escuta, liberando a direita, autorizado táxi de alfa, moderante da Juliette, aguardando liberação da posição 1 a 2. Gente, alfa, antes da Juliette, aguardando posição 1 a 2. Peugeot, 3152. 3152, chama o senhor, 1,8 decimal, 9, 5. 1895, boa. Autorizado pouso, pista no zero, vento na 30 graus, meia dúzia nós. Livre, boa noite, Lula 2, sente, vou ter posição. Esse seria algum estimado para a liberação da posição 1 ou 2? Assim, meu companheiro já aceitou o meu feedback, assim de mesmo, tá? Que só será autorizado. Ah, perfeito, obrigado. Sala 55, na minha escuta, libera direita, autorizado táxi de alfa, reporte antes da Juliette. Direita alfa, eu mantenho a escuta, né, comando da Juliette, na 3050. O 1192 é autorizado, alinhar e decolar, pista na zero. Vento 1 a 3, 0 graus, meia dúzia norte. Autonomia de 3 horas e 40 até na Colcinha. 905 autorizado o táxi, até o ponto de espera da pista 0 via Pátio 1 na Índia. No ponto de espera, reporte pronto. A lista 90 por 8. Positivo, vai até o ponto de espera da 0 via Pátio Índia com 1019-2018. Ajuste com o voo 9025. Voo 8-1-2. De passagem a mãe da companhia, está puxando agora o ponto de espera após Juliette, posição 1-2. Ele após companhia, Juliette, posição 1-2. Boa noite, 1-2. Tá 3152, segue o voo da Gol, Juliette, Porto 9. Segue o Gol, Juliette 9, tá 3152. 9025, solicita manter a posição na 10, mais uns 40 segundos. Confirma minutos e segundos. Um minuto, o 9025. Ciente, reporta pronto, iniciando. Boa tarde. Central 025, 3110, clear Alaska final approach, runway 10, descend to 2000 feet, appear steady 10, 1-8, report status. Clear runway 10, 1-1-1-2, chama agora o centro Recife, 1-2-6-8-5, caso negativo 1-2-5-2-9-4-5. 2-8-5, caso negativo 2-5-4, boa noite, voo 1-1-9-2. 5, contato na camada colar, sua recepção, vamos tração coral para o nível de voo 240. 240, confirma a posição? Então, vamos tração coral. Ah, positivo, então vamos tração coral quando possível a produção. Aproveita o endereço coral, voo 9025. Coral, muito obrigado, voo 9025. Para Fox, sentido giro de manutenção, reporte no término, parte 3, confirma. Não, parte 1, posição 10. Sim, posição 10. No meio é controle, salvador, ação, identificação, me fazer chegada com a média 1, para o nível de voo 050, altímetro 1018. Sim, qual foi a frequência que estava modulando? a frequência que estava modulando com, para tentar contato com o centro de equipe? A frequência desse setor seria 1.28.8, 1.28.35 e 1.23 a sua outra. Essa frequência é 1.25.45 a 60 do setor norte, após Salvador. Pessoal, só checar com o centro de equipe, o campo 38. Vamos ver. Esse é para 3 ou 6, direto do Una, altímetro 1.0, com noite. 521 a bordo. Autonomia de 2 horas e 20 até na Maceió. 520 autorizado táxi até o ponto de espera da pista na 0 de Índia. No ponto de espera é a voz pronto. Ajuste na 0 de Leita.